aqui eu fiz homenagem ao pescador marajoara, chamada Toada de Pescador. Peguei a minha canoa e fui passear no rio Arari. Trabalho de pescador, joguei minha tarrafa e botei meu matapi. Peguei a minha canoa e fui passear no rio Arari. Trabalho de pescador, joguei minha tarrafa e botei meu matapi. Ai, ai, amor, como é gostoso tarrafiar. Ai, ai, amor, juntinhos à beira-mar. Ai, ai, amor, como é gostoso tarrafiar. Vem peixe do saque no castelo, pacu junto com tamotá. Peixe do saque no castelo, pacu junto com tamotá. Na proa da minha canoa, poronga fica a iluminar. Eita, companheiro, engatou a tarrafa no fundo do mar. Na proa da minha canoa, poronga fica a iluminar. Eita, companheiro, engatou a tarrafa no fundo do mar. Tarrafiando, iaiá, tarrafiando, iaiá. O caboclo jogou a tarrafa, olha o prato que vai ficar. Tarrafiando, ioiô, tarrafiando, iaiá. O caboclo jogou a tarrafa, olha o prato que vai ficar. Lago do Tatu, Lago do Guajará, no pulsão lá das malhadas, quero ver peixe borbulhar. Lago do Tatu, oi, oi, oi, Lago do Guajará, no pulsão lá das malhadas, quero ver peixe borbulhar. No pulsão lá das malhadas, quero ver peixe borbulhar. No pulsão lá das malhadas, quero ver peixe borbulhar.